A devoção à Nossa Senhora está muito presente no coração dos cristãos católicos. Segundo a tradição, a invocação à Nossa Senhora de Nazaré teve início em Portugal, onde sua imagem, atribuída ao próprio carpinteiro São José, o esposo de Maria, foi encontrada por pastores. Tal notícia se espalhou e muitos começaram a venerar essa bela imagem da Virgem. Desde então, muitos milagres que ali aconteceram foram atribuídos a ela, tornando cada vez mais popular essa devoção. No Brasil, o título de Nossa Senhora de Nazaré ficou bastante conhecido por causa da festa do Círio de Nazaré em Belém do Pará. Tudo começou quando o caboclo Plácido José de Souza encontrou em 1700, às margens do Igarapé Murutucu, uma pequena imagem de Nossa Senhora de Nazaré. Após o achado, Plácido levou a imagem para sua choupana. Para sua surpresa, no dia seguinte, ela não estava lá. Tomado de assombro, correu ao local onde havia encontrado a imagem. E lá estava a santinha. Tal fato se repetiu diversas vezes, até que Plácido entendeu que era para construir uma capela para Nossa Senhora de Nazaré no local onde ela foi encontrada. O acontecido se espalhou de tal maneira que, com o tempo, foi construída no local uma grande basílica. Fatos semelhantes se dão em diversos lugares do mundo, que também se tornaram centros de espiritualidade e devoção marianas. Por exemplo, 70 anos antes do ocorrido em Belém do Pará, em Saquarema, litoral do Rio de Janeiro. Após uma grande tempestade, um pescador saiu para ver suas redes no mar. Ao passar diante de um morro, viu uma forte luz e aproximou-se para verificar o que era. Qual não foi a sua surpresa quando, no local, encontrou uma imagem de Nossa Senhora? Levou-a para sua casa, onde reuniu seus companheiros para partilhar o acontecido. O fato despertou em todos intensa experiência de fé e juntos fizeram orações antes de se despedirem. No dia seguinte, o pescador, percebendo que a imagem tinha desaparecido, voltou ao local onde esta tinha sido encontrada. Para sua surpresa, lá estava ela. Tal fato se repetiu por duas vezes. Também nesse caso, construíram uma igreja em honra de Nossa Senhora de Nazaré. Em 1792, o Vaticano autorizou a realização de uma procissão em homenagem à Virgem de Nazaré em Belém do Pará. Assim, no dia 8 de setembro do ano seguinte, foi realizado o primeiro Círio de Nazaré. Algum tempo depois, a procissão passou a ser realizada sempre no segundo domingo de outubro. O termo sírio significa de cera, referindo-se, no contexto religioso, a uma grande vela de cera, como, por exemplo, o sírio pascal. Por serem velas de cera a principal oferta dos fiéis nas procissões, com o tempo, o termo passou a ser sinônimo da grande procissão em honra de Nossa Senhora de Nazaré naquela cidade. Essa é uma das maiores e mais belas procissões católicas do Brasil e do mundo. Reúne anualmente cerca de 2 milhões de romeiros numa caminhada de fé pelas ruas da capital do Pará. Um espetáculo grandioso de fé. No domingo do Círio, após a missa, é iniciada a procissão que percorre mais de 3 quilômetros pelas ruas de Belém até a Praça do Santuário de Nazaré. Durante todo o trajeto, os devotos fazem diversas manifestações de fé, além de enfeitarem as ruas e casas em homenagem à santa. Carregam também uma grossa corda, símbolo da forte união do devoto à Mãe do Céu, como se fosse um cordão umbilical. Há também os chamados carros de promessas, que carregam símbolos das graças alcançadas pela intercessão da Virgem. Após a grande procissão, a imagem fica exposta no altar da Praça Santuário para a visita dos fiéis durante 15 dias, período chamado de Quadra Nazarena. A cada ano, o Círio de Nazaré atrai um número maior de romeiros. Ave cheia de graça, Virgem Santa de Nazaré, mulher toda de Deus e peregrina na fé. Nós te admiramos, ó Mãe querida, porque sois a perfeita discípula de seu Filho Jesus, aquela que escuta a palavra de Deus e a põe em prática. Em nossas dificuldades, vem em nosso auxílio. Assim como fizestes nas bodas em Caná da Galileia, intercede junto de Deus por nós. Ensina-nos a seguir os passos de teu amado Filho e a viver com serenidade e confiança, colocando-nos a cada dia nas mãos de Deus, nosso Pai. Amém.